Boa noite, povo bonito que assiste conversação. Eu sou a Nina Bichara, aqui comigo tá o Rafael Cruz. Olá, gente, tudo bom? E hoje nós vamos falar sobre mundos apocalípticos. E vamos lá, começando a falar por um RPG chamado Mutant Ano Zero, que saiu pelo Pensamento Coletivo. Vamos lá, a gente pode falar de início do Mutant. Nós temos um mundo assolado por uma praga. Os jogadores, eles interpretam mutantes, como o próprio nome do jogo diz, e eles ficam alojados em uma área chamada Arca. Essa arca é talvez a única parte segura que eles têm, e eles precisam manter essa arca, de alguma forma. E boa parte das aventuras se dá com os aventureiros saindo da arca para poder ir visitar as zonas no planeta que foi quase assolado tem uma questão radioativa no planeta, né? E eles precisam ir nessas áreas que são os X para eles. Aumenta seu áudio aí, Rafa. Aumentar um pouquinho. Deixa eu Isso. baixar um cadinho. Pronto. Então, a gente escolheu falar do Mutant porque ele tem vários elementos de universos apocalípticos. Mas principalmente porque o Mutant, ele é um RPG sobre como sobreviver num mundo hostil, que é meio que um lugar comum de todas as histórias de apocalipse. Porque vai ter diferenças, tipo, vai ter apocalipse que você tá buscando uma salvação. Uma salvação não, uma resolução para aquele problema. Você tem uma praga, você tem alguém que é imune, por exemplo, tem o Esqueci, mas tem aquele do Eu Sou a Lenda, Ah. que o cara é imune, não é? Se não me engano, Ele é tô imune, doida? isso. Ele é imune. Que ele é imune e tal, e aí nesses casos você tem essa busca pela salvação, uma esperança e tal. E já no em outros é o começo, né? Como você começar a sobreviver. Mas o Milton, ele já te coloca num mundo que ele já tá, tipo, já foi, gente. Não dá tempo de fazer mais nada. O lance aqui é sobreviver. Ou você sobrevive ou, bem, você não sobrevive, né? Ele coloca algumas histórias Eles que ele gera a possibilidade de colocar algumas histórias diferentes, né? Você tem tanto a história do próprio personagem lá, da sobrevivência dele no mundo hostil, já pronto, já posto. Tipo, o problema já veio, já aconteceu, agora você lida com ele. Quanto à história do grupo em si, porque cada um deles acaba sendo motivado por alguma coisa, algum desejo específico, algum sonho, algum objetivo menor ou maior que o leva nessa jornada. E esse seu interesse, tanto o interesse do grupo, ele cria um senso de unidade, se for parar para pensar, que de certa forma o grupo também tem que pensar nos interesses da Arca, como uma entidade maior que, vamos dizer, no mínimo abriga todos eles, né? Lá é o local seguro, é a casa deles. E é de lá que eles precisam partir, de lá que eles precisam sair para poder buscar recursos, para poder realmente conseguir sobreviver, porque só na arca, só com os recursos que a arca provém, não dá. Não dá mesmo. E até isso foi uma coisa que a gente notou, assim. Quando se trata de mundos apocalípticos, recurso sempre vai ser uma coisa muito mais importante. E muito mais, assim, é realmente importante manter, né, anotar os seus recursos, se preocupar com os seus recursos. Porque de outra forma, em outras histórias, isso não é tão necessário. A não ser que você está tentando sobreviver, não é necessário em outras histórias. Quando você pensa em recurso, a não ser que você, falando em termos de jogo, a não ser que você, que no jogo, a questão do recurso não seja relevante, Geralmente em RPGs apocalípticos de zumbi, onde a questão, vamos dizer, emocional, psicológica tá mais gritante, talvez os recursos não apareçam muito. Mas via de regra, quando você pensa em um cenário onde existe escassez de recurso, o recurso é algo a ser utilizado, a ser pensado, né? Então você tem tanto a questão de você estar num local que é seguro e lá nesse local estar acabando os recursos, quanto a questão de você ter que sair desse lugar para poder buscar recursos novos. E essa busca por recursos novos é o que pode movimentar boa parte das histórias, né? Porque pode ser tanto uma questão de aventura, de descoberta, quanto ter uma abordagem política. Quando você pensa nossa, Mad Max agora. Nem tão agora, mas enfim. Quando você pensa em Mad Max, em toda uma questão política, e não tá só servindo de pano de fundo para as relações de poder, mas para as próprias relações que as pessoas têm entre si no local onde é que eles vivem. Então, acaba sendo aquela dicotomia de ficar num local que é seguro, mas com recursos escassos que vão acabar e não vai dar para todo mundo, ou ir para um local, ou tentar a sorte no mundo aberto aí fora, buscando recursos para quem sabe ter uma chance de realmente sobreviver. Aliás, sobre essa busca de recursos. Essa busca de recursos, ela tem um componente interessante que ela por si só, ela talvez não se sustente. Ela até pode fazer isso, mas talvez não. Quando você tem histórias de onde o mundo tá acabando ou já acabou e você tem que seguir a partir dele, geralmente há um componente de esperança. Há alguma coisa além da crença pessoal do protagonista da história, por exemplo. Geralmente há um elemento externo de esperança que faz com que ele movimente movimento movimento protagonista de alguma forma. Em Mutant, a gente tem o Eden, que é uma coisa falada na arca e é, bom, um local melhor, onde é que eles vão conseguir realmente prosperar, mais do que na arca, mais do que é possível fazer na arca. Geralmente nessas histórias de sobrevivência, apocalipse zumbi, a gente estava citando agora Eu Sou a Lenda, os protagonistas têm, sei lá, uma cidade para onde eles precisam ir. Ah, a gente está ouvindo no rádio que a cidade X está servindo de refúgio. Ou existe em Fear the Walking Dead, sério que tá passando por aí. Se eu não me engano, na primeira temporada tinha toda uma questão de que aquela área toda estava sendo atacada por zumbis, mas um dos personagens tinha um barco. E o objetivo deles era ir para esse barco para assume-se, né? Bom, se eu tô no barco, eu vou chegar num outro lugar que quem sabe não tenha zumbis. Então essa questão da esperança, ela tá sempre se ela não motivar necessariamente o protagonista, ela vai estar ali de pano de fundo, motivando outras pessoas ao redor. Ou até gerando aquela crença de que aquele local é algo que você precisa perseguir, porque aonde você tá, você acaba sendo criado uma cultura meio que de medo, sabe? Alguma coisa de que o perigo espreita a cada curva e existe aquele local sagrado, maravilhoso, onde é que esse perigo não existe, essa coisa que nos assola não existe mais. Até no caso do Mutant, você tem a premissa no começo do jogo que o recurso está acabando, que aquele lugar, apesar de ser o único lugar seguro na região, ele não é um lugar tão legal e o recurso está acabando, então já deixa as coisas um pouco mais difíceis. E aquele é o primeiro ano em que os jogadores, né, os personagens, vão poder realmente sair para desbravar o mundo para pegar recursos. E nisso você desperta essa esperança. Pô, agora que tá um pouco melhor e que eu posso sair daqui, quem sabe eu não vou achar aquele lugar seguro. E isso vai em outras narrativas também. A gente fala muito de RPG, mas isso é um jeito de iniciar a sua narrativa para contar esse tipo de histórias. Então, por exemplo, 3% não é exatamente apocalíptico, mas também tem um Éden, um lugar melhor que as pessoas perseguem e que é difícil chegar lá. Então, essa narrativa do perseguir a salvação, ela é uma coisa muito comum nessas histórias. E no Mutant ela está presente também. Como referência, já que citou os 3%, tem, vamos dizer, Torre Negra. Na Torre Negra, todo o grande plot, né, sem spoiler, porque, pelo amor de Deus, mas assim, todo o grande plot é realmente essa busca por essa Torre Negra. É um mundo que, cujo tempo já passou, né? Tipo, ele já foi, é um grande deserto, tudo já tá velho, existem até mutantes e tal, a tecnologia já foi deixada de lado, a inteligência artificial pirou em si mesma, esse tipo de coisa. E a busca do protagonista, dois protagonistas, né? É justamente chegar nessa Torre Negra, onde lá, dizem as lendas, ele seria capaz de consertar o mundo de alguma forma. Então, geralmente, quando você pensa em histórias onde o presente já é ruim, o futuro tende a ser uma promessa de algo bom. Porque se não for meio que. Tipo, what's the point? Pra quê? Pra que eu vou estar fazendo isso? Rafa, só uma pergunta interna. Você sabe que hora mais ou menos a gente começou? Só pra gente compensar. Ó, a live aqui tá dando umas meia hora. Então vou dizer que a gente já passou talvez uns 15 minutos. Ok. Que aí a gente, como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente termina um pouquinho depois. Isso aí. Tipo, 9h10, 9h15. Por aí, tá bom. Então, outra coisa muito bacana no Mutant que é até um jeito um pouco didático de aprender a criar personagens, é que você precisa na sua ficha atrelar o seu personagem à história daquele lugar. Ou seja, você tem que escolher alguma coisa que você deseja, alguém com quem você tem relação, seja um dos jogadores, seja alguém da história da Arca. Porque o Mutant, diferente de outros RPGs, ele tá tentando contar uma história. Ele tem uma linha do tempo, ele tem uma, não uma linha do tempo, mas ele tem um, eles até falaram de um jeito interessante aqui. Ele tem uma metatrama. Então essa metatrama no jogo, você não vai jogar Mutant, né, totalmente livre, porque ele tem uma coisa que ele tá querendo contar, uma história que ele tá querendo fazer você experienciar. Você pode jogar o jogo também sem ser assim. Você pode simplesmente ser um mutante sobrevivendo nesse mundo pós-apocalíptico de não humanos, não mais humanos, e viver ali sua vidinha e criar sua própria história, mas o jogo te propõe uma experiência que você deve passar. E a gente não vai falar muito disso porque é spoiler, e se você não chegou nessa parte do jogo, você não sabe. Exato. Mas é interessante pensar nesses outros tipos de jogos, que nem todo jogo precisa ser totalmente aberto à sua experiência. Eu vou abrir aqui para a gente ter uma ideia das relações. E tá tudo cagado, meu reader. Desculpa, acho que o YouTube vai coisar a nossa live. Você escolhe relacionamentos com outros personagens, um grande sonho. E relacionamentos com os coadjuvantes, né, no caso. Quem você odeia, quem você precisa proteger e coisas do tipo. E você sorteia os seus equipamentos, pode ser muito, pode ser pouco. Só pra pontuar, o Rodmir comentou que sentiu uma alfinetada da Nina no D&D. Cara, Oi, se foi sem querer dessa vez. pois é, né? Acho que não é nem essa questão no. Acho que se. Tipo, como essa é a premissa do jogo, se você quiser jogar e não. E olha, é um mundo aberto, totalmente aberto, e vambora pra sempre assim, ok. Tá funcionando, tô me divertindo, tá ótimo. Mas como esse jogo tem essa premissa, tipo, existem vários outros jogos que não tem. É meio que você tem aventuras dentro dos jogos que elas começam e terminam, beleza? Mas é meio difícil você ter o um jogo E realmente. Sim, a gente sabe que foi brincadeira, tá tranquilo. É difícil ter um jogo que realmente. Tipo, Venha com uma jogo básico, proposta. né? Exato, É. exato. Jogo básico. Acho que você ia falar alguma coisa, Lino. Você deu aquela. Não, é que assim, não é tanto uma alfinetada. Já deu alfinetada, não tem problema isso, não. Nós gostamos de alfinetada, D&D. Mas é mais assim, pô, tem umas experiências novas. Eu arrisquei fazer isso num jogo meu que ainda não saiu. Porque é legal deixar a proposta aberta, mas é legal também você meio que imprimir uma proposta de caminho, né? Tipo, não, conta essa história aqui que eu tô te falando, que eu quero ver como é que vai ser. E mesmo que o Mutant tenha esse direcionamento, não necessariamente ele tem uma coisa para ser descoberta, uma coisa para você passar por ela, não necessariamente todo jogo vai ser igual, que é meio doido também, assim. Tipo, todo mundo vai passar pela mesma coisa e não vai ser igual. É até uma coisa interessante que tá no nosso tema para tá no tema para uma pauta futura, né, de jogos que criem urgência. O Milton, de certa forma, cria essa urgência. É possível você não, tipo, deixar essa urgência um pouquinho, né, não Mais tão leve e urgente. tal, é. O Shadow of the Demon Lord faz isso também. Embora o jogo ele só fala, olha só, o capitão tá vindo. É isso. E você vai, conforme você vai jogando as aventuras, ele meio que direciona você a ficar jogando aventura, não ficar andando solto por aí. As aventuras vão aproximando, conforme você vai subindo de nível, né, sobrevivendo até ele, vão se aproximando do grande evento. É um jogo com uma grande contagem regressiva. Tipo, você pode só atrasar esse relógio, adiantar ele e tal, mas ele tem uma grande contagem regressiva. E muitas histórias são sobre isso também. Eu lembro de alguém, não faço, realmente não lembro quem, alguém no YouTube fez um review quando saiu os trailers de A Forma da Água. E aí o cara falou tipo, olha, mostrou um relógio, mostrou ela batendo ponto, mostrou um calendário. Parece que o tempo é uma coisa importante nesse filme. E foi uma coisa que se eu tivesse assistido sem esse comentário, eu não teria prestado atenção nisso. Tipo, de verdade, assim. Realmente tem um relógio lá, tem ela batendo ponto, tem um calendário, mas eu acho que eu não teria associado tão obviamente esse tipo de coisa. E tá cheio de livro por aí que tem data marcada para as coisas acontecerem, né? Um demônio que vai surgir, um meteoro que vai aparecer na Terra. E você vai aumentando esse sentimento de urgência. Que o mutante ele pode ter e ele pode não ter. Então ele tem essas duas Isso aí. coisas. Ainda nessa coisa de urgência, a gente tem o. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar foi que o Mutant Ano Zero, ele é um apocalipse que ele começa com uma praga, ou seja, ele é um vírus que ele foi tomando o mundo, isso gerou guerras, isso gerou problemas, algumas pessoas fugiram, outras não, e você é o resultado disso. Não achei nas partes que eu li, não achei explicação de por que você é um mutante e tal, mas Ele deixa porque eu bem não isso li a aberto no início. parte, eu não li a parte da que tem spoiler, então às vezes tá ali, não sei, não sabemos. Já o Red Dead Redemption, que foi o jogo que a gente trouxe, ele é de 2010, ele é da Rockstar e essa é uma DLC dele, que é o Undead Nightmare, que é o mesmo jogo, só que com zumbis e com uma proposta diferente. Ele já meio que é um apocalipse por maldição. Então é aquela coisa tradicional que os mortos estão saindo das tumbas. Num mundo de faroeste, num mundo de um jogo que você teoricamente já jogou, que é um jogo basicamente faroeste, sobre duelo, sobre coisas assim. É interessante, especialmente quando você, né, você já terminou o jogo e daí você tem essa DLC e você começa a jogar, você fica Assim, nada contra você estar repetindo uma experiência. Nada contra mesmo. Porque, ok, cara, se foi legal, não tem por que eu repetir e não ser legal. É não. Mas quando você começa o jogo, ele é, né? Pô, jogo de zumbi. Como é que eu vou colocar? Como é que eles vão colocar numa história isso de zumbi nesse faroeste aqui, que tem todas as mecânicas do jogo? Ele tem todo aquele negócio de você atirar e ficar em câmera lenta, aquele negócio de revólver mais rápido do oeste, etc, etc. E acho que diferente de certos apocalipses que a gente costuma ver por aí nas mídias, ele não tão diferente assim, mas ainda assim diferente. Ele dá uma visão muito pessoal, né? O início é muito, muito, é muito clássico, né? Ele tá ali com a família dele, etc, vendo alguma coisa, e do nada aparece zumbi na parede, aparece zumbi na janela, e a família resolve se defender, né? Porque eles estão atacando a casa, e 1 milhão de complicações acontecem. O protagonista lá, o Marston. Marston, o nome dele. Ele é posto agora para tentar desfazer essa maldição, porque ou desfazer esse problema, que ele meio que não sabe se é uma maldição, mas fica isso. Opa, quem tá seguindo a gente? Ah, RPG Notícias. E aí, galera. Olá, galera. Seja Olá, bem-vindo. E Ícaro. oi, Apareceu mais gente ali no chat. olá. E assim, ele precisa resolver esse problema porque atingiu a família dele. Então ele tá o jogo inteiro, né, antes, com essa questão da família e tal, pra tentar resolver um problema. E aí quando ele consegue, beleza, porque ninguém pode ser feliz. Então, eita, RPG Notícias tá vindo com a raid de... Eita, gank com beijo do Pug. Oh, que bonitinho! Seja bem-vindo, galera. Dá na galera aí. Eita, Bem-vindos, Necrovale, povo. Jorvik. Olha, para quem não tava aqui, chegou agora. Nós falando sobre Mutant, qualquer coisa se vocês quiserem a gente fala mais um pouquinho. Nós estamos falando sobre Red Dead Redemption Undead Nightmare agora, Aí. que é um mundo de apocalipse no faroeste que aborda um apocalipse zumbi tradicional que a gente está mais acostumado. É isso aí. Então ele tem, né, ele tá o tempo todo fazendo. Adorei. Olá. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Ele tá o tempo todo, né, naquela busca pela família dele, toda aquela questão. E quando ele consegue alguma coisa feliz, é retirada dele e a família é acometida pela maldição. E daí ele precisa, porque ele não tem outra motivação a não ser resolver essa doença, essa maldição, essa coisa que chegou na família. Então você tem uma visão muito pessoal da coisa, de uma maldição, né? De um período apocalíptico. É, o apocalipse ele afetou sua família e você precisa trazer ele de volta. E acho que além disso, ele também trabalha a questão das crenças, né? De que cultistas, né? Seitas, possuem poder sobre os mortos. Então, não é só uma questão de um morto aleatório, muitas aspas, tá lá e tá te perseguindo. Não, existe a possibilidade. A Necrobar seguindo a gente. Há a possibilidade de você ter pessoas por trás disso. E se você consegue. E se você tem alguém que tá por trás disso comandando, é plausível pensar que alguma pessoa consegue, né, desfazer esse problema. Por assim dizer. A gente está muito acostumado com esse apocalipse zumbi mais viral, né? E já o Red Dead ele vem com uma outra proposta de que talvez tenha algum motivo e que talvez tenha alguma coisa que você possa fazer. Uma coisa legal que eu acho é que, como ele já é um jogo que já existe com uma narrativa X e você muda essa narrativa para zumbi, né? Para apocalipse e tal. O legal é que várias coisas no jogo mudam. Então, por exemplo, recurso que antes não importava, você tinha duelo no jogo, você tinha tudo. No Andar de Nightmare. jogo, no Undead Nightmare, ele já é importante guardar essas balas, guardar esses recursos e etc. E tem uma coisa muito interessante também, que é visual. Se a gente pensa nos zumbis de Last of Us, a gente vê aquela coisa mais fungo, né? Que é o zumbi do parasita e tal. E já no Undead Nightmare do Red Dead Redemption, você já vê uns zumbis mais aquela coisa carcomida, assim, faltando uns pedaços, e um brilho meio verde neles, que dá essa ideia de ser uma coisa mística e tal. Tanto que durante o jogo, a gente não vai dar spoiler, mas durante o jogo você tem algumas opções que podem ser. Pode tanto ser um tônico milagroso que um cara tava vendendo, né? Aquela coisa bem faroeste assim. Não, compre aqui a cura para todos os males e tal. Ou um ladrão de túmulos que tava incomodando vários túmulos e roubando algumas relíquias. Ou tinha rumores também que eram os mexicanos de Nuevo Paraíso, que né, essa coisa do aquilo que é estranho deve ser o que está nos trazendo mal, sabe? Que não é lá muito legal. Não é muito bonito e ainda acaba colocando um espaço para você pensar questões literalmente de preconceito, de xenofobia, assim, sabe? Tipo, existe esse mal aqui que está assolando a gente, é um mal sobrenatural. Com certeza foi essa galera que veio de fora que trouxe isso aqui para cá, sabe? É até bem denso se você for parar para pensar no que o jogo ele talvez não tenha se proposto a ser tão denso assim. Talvez sim. Mas no primeiro jogo você meio que não tá pensando nesse tipo de coisa. Em algumas partes ele coloca isso. Mas tipo, você não tá ali, né? Sei lá. Você tá ali atirando e tal, cavalo, assobiando, chamando o cavalo pra ir pra cá e tal. Mas nessa hora, quando isso surge como uma possibilidade, você fica. Eita, né? Um pouquinho mais pesado. As coisas já começam a ficar meio estranhas, assim. Olá, Shadoli. O Chitos Buarque seguiu a gente também. Seja bem-vindo, Chitos Buarque. Bom nome, É um bom bom nome. nome. Então, muita gente, o Berserker, o Boku NC, falou que, tipo, estão meio cansados de histórias de zumbis e tal. Eu confesso que eu também tô um pouco cansada de histórias de zumbi. Eu vi todos os filmes do Homero Brito, tradicionais, as coisas que vieram muito nitidamente copiadas dele e tal. Mas eu acho que, por exemplo, na época que saiu o Last of Us, já era um momento que o zumbi já tava saturado pra caramba, mas ele traz essas coisas novas. Porque, né, pô, você tem um zumbi agora que é um parasita, é um fungo, né? Você tem esporos. Então, essa coisa de você ter uma base real e transformar isso num motivo para um apocalipse, eu ainda acho uma coisa interessante, que não necessariamente produz zumbis. Sim. E outras coisas, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela chama Jéssica Reinaldo, ela escreve um site chamado Fright Like a Girl. Que é um site sobre terror, horror, etc. É super bacana. Para quem gosta dessas temáticas, corre lá para ver. E ela escreveu um texto que chama Manifesto de um Zumbi, que era como seria se os zumbis ainda estivessem pensando enquanto zumbis. E tem mais narrativas assim, mas eu gosto muito do texto dela. Eu acho um texto muito solto. Vou colar ele aqui, ó. Então tem essas coisas novas, né? E o próprio Mutant que a gente estava falando mais cedo, ele é um apocalipse e ele não é necessariamente zumbi. Então a gente está abordando aqui o Undead Nightmare do Red Dead, mas também apocalipse zumbi, apocalipse zumbi não, apocalipse abrange vários outros tipos de histórias que ainda não foram tão exploradas quanto zumbi. Eu acho que até complementando o que você falou sobre o gênero de apocalipse zumbi está saturado. Pois é. Eu acho que assim. Quando você tem uma repetição de uma mesma história, né? Você tem todo aquele. Você tem aquele aquele tropo, tudo aquilo, contando como é sempre um vírus, o vírus, sei lá, devastou uma área X, se passou X tempos e agora vocês precisam lidar com isso. Eu acho que a forma como a gente anda trazendo esse tipo de histórias meio que diz o que a gente está tentando colocar em foco, né? Se você pega The Walking Dead, você tem, né, o início lá com o protagonista abrindo o olho, literalmente ele abre o olho, sai do hospital e daí vê que tá, as coisas ao redor dele estão com zumbis. E você, em momento nenhum assim, da história, você é apresentado a, né, aquele big picture da coisa, a mostrar como que realmente está o mundo. Tipo, você não sabe. Você imagina assim, olha, é maior do que o meu bairro. Bom, é maior do que a minha cidade, porque há uma esperança de que existe, de que a cidade X, se não me engano, é Atlanta, onde que ele vai, que lá tem um refúgio e ou estão pensando numa cura e tal. E conforme o tempo vai passando, ele vai aumentando, ele vai tipo diminuindo, né, o foco, né, diminuindo o zoom e aumentando a área e dizendo que seja lá o que for que aconteceu, aconteceu com mais gente, em mais locais. Se você for parar para pensar em, tá falando de jogo, Dead Island, tem alguns anos de Dead Island, tem uns 4, 5 anos de Dead Island, se não me engano. Você tem uma ilha. Ilha? Uma ilha, né? É uma ilha. Uma ilha. Tem muita história de apocalipse de ilha também. É, porque é justamente isso. Esse é o ponto que eu chegar. É muito uma questão de. O que que eu tô querendo mostrar? Eu tô querendo mostrar a pessoa querendo sobreviver por erradicar aquele problema. Querendo sobreviver por voltar ir para um local onde que não tem problema. Ou, sei lá, simplesmente querendo sair dali, entender o que que tá acontecendo. Tem outros jogos de zumbi. Você citou o The Last of Us, que foi uma. É um jogo, entre aspas, de zumbi sem ser de zumbi. Sabe? Ele coloca outras roupagens, mas pô, ainda acaba caindo no coisa de zumbi. Se for parar pra pensar em apocalipse e comentar sobre zumbis, voltando para RPG, a gente pode falar do Hora de Aventura, por exemplo. Tô falando de RPG, mas desenho, Hora de Aventura, etc, etc. De que você tem. Ali no Hora de Aventura, na verdade, você tem vários apocalipses, né? Você tem um grande apocalipse, X. Não sei se dá pra. Não sei se nem dá pra esboçar isso. Pode ser spoiler, sei lá. É, a gente vai ter que tomar cuidado, porque isso é mais pra frente. É, né? Não sei Que você se. fica sabendo. Mas isso é um elemento também. Às vezes, você. Que isso que o Hora da Aventura faz. O Hora da Aventura, ele não fica claro que ele é um mundo pós-apocalíptico. Você descobre isso depois. Eu vou deixar por aqui o Só isso, spoiler, porque entendeu? não tem muito. Mas, Não, né? não tem muito que. Não pode falar Mas, muita enfim, até coisa. então ele parece um. Ele é um mundo louco, ele é um mundo estranho, é um mundo diferente do normal. E a única dica que você tem no começo é que tem o fim, o humano. Porque só ele tem o título de humano. Né? O que Então aconteceu nesse lugar para ele ter esse nome? fica aí a pergunta que às vezes você não se faz até certo momento, até as coisas parecerem ter alguma visão. A gente tem vários outros tipos de mundos apocalípticos, né? Como a gente falou no começo, você tem mundos apocalípticos que você tem alguma esperança, que você está no começo. Tem um mundo apocalíptico, você já tá no fim. Tipo, eu sou a lenda, é meio que o fim do negócio, né? Porque só tem ele e o cachorro. Tem poucas pessoas sobrando, meio que tá tudo tomado e vocês são os únicos. É, num grupo muito menorzinho. Já tem uns que tá começando. Tem histórias que vão passar por tudo, pelo começo, pelo meio, pelo fim. E talvez tenha histórias também que você não tem esperança nenhuma, assim, sei lá. Nossa, Ou esperança. que. Fazer o quê? Já foi. Esse. Falando de outras mídias, né? Falei que do Hora de Aventura e tal, quadrinho RPG. Tem a série da Netflix, Santa Clarita Diet, que ele tem essa pegada de. Não é exata. Eu ainda. Aliás, Nina, fala sobre ela. Você que É. você fala. O Santa Clarita Diet, ele é muito interessante porque ele é de comédia e ele é sobre uma mãe de família que foi infectada. E a história é fantástica, é muito engraçada e ao mesmo tempo, assim, o tema ainda é abordado de um jeito muito bacana. Acho que isso que é interessante. Tá batido o tema de zumbi? Tá batido o tema de zumbi. Mas, cara, se ainda existe espaço para Santa Clarita Diet, acho que ainda existe espaço para muitas histórias, depende do jeito que você tá contando. Porque ele é uma série basicamente comédia, mas ao mesmo tempo ela está virando um zumbi, ela está matando pessoas e comendo pessoas. E como que a família vai lidar com uma pessoa que está comendo outras pessoas? Aí eles tentam dar carne de bicho, mas aí ela não aguenta e tal. Então é muito interessante, é muito bacana. E a infecção a transformação dela não é tão normal. E então ele aborda esse começo, ele aborda as primeiras pessoas e talvez não de um jeito que não é tão rápido quanto nos filmes do Homero, porque nos filmes do Homero, tipo, você tem um, você tem dois e de repente você tem 40 mil. E não só isso, né? Então, Eles, em um eles estão fazendo nada, no outro eles se movem, no outro eles realmente se movem rápido, no, se não me engano, no terceiro, no quarto, eles correm, e assim, um zumbi correndo é fim da humanidade, porque não tem o que fazer. Tem aquele outro lá que eles andam debaixo d'água, hein? É, nossa. É, o do debaixo d'água foi, acho que foi o mais zoado. Foi loucura aquele filme mesmo. Foi bem. Isso aí É aquele que foi. eles aprendem a usar arma, não é isso? Não é isso, do debaixo d'água? Que o cara pega, Eu acho que é ele também. começa a Eu acho quebrar a que é também. porta. Foi o limite do limite, assim, total. Eu gosto muito dos zumbis azuis, gente, que é os primeiros. Que é Nossa, os filme zumbis mesmo. capitalistas que ficavam no shopping, eles não saíam do shopping, eles ficavam tentando fazer compras. Aí eu fiquei zoando que eram os zumbis capitalistas. É uma crítica ao capitalismo. Crítica social. Aqui é crítica social foda, Homero. Zumbi. E era azul assim, a tinta saía, era uma beleza. É, ó, fantástico. O Jorg comentou aqui, ó. Procurem sobre o experimento de sono russo. É bem macabro e dá pra puxar um cenário de zumbis. Não quero. Já sei. É uma loucura, né? Esse experimento é uma loucura, né? Não aconselho, viu, gente? Vocês Não. querem dormir hoje à noite? Não procurem. Não Nenhum procurem. experimento nazista. Nem nada É, né? assim também. Não, não procurem. Dorme. É bom Mas dormir. assim, dá pra falar dele? Dá pra falar dele? Não, boa. Acho que dá, acho que dá. Não, sei lá, o básico, cara. Uma história. Porque, gente, isso aí. Eu vou até dar uma olhada com mais calma, mas tem muita cara de, né? Tem um hotzinho. Mas, tipo, é a história de prisioneiros de guerra, se eu não me engano, né? Vocês eram prisioneiros de guerra. E foi feito um experimento onde é que eles não podiam dormir por X dias. Uma parada assim. E eu acho que. Pelo que eu li, né? Eu acho que o fato de eles não poderem dormir criou eu não sei, um estado alterado deles de mente tal. E eu acho que por estímulos, eu acho, talvez, de algumas drogas, eles. Em resumo, viraram um zumbi, gente. É um negócio meio. Caraca, né, cara? Como história, maneiro. Acho que, tipo, dá pra você pensar em criar variantes disso e colocar, sei lá, né? Ah, esse experimento de sono, na verdade, era pra criar super soldados. Pronto. Num contexto de guerra, pronto. Você tá criando super soldados, no filme você criou o zumbi, e aí você tá jogando. No fim das contas, você tá jogando aquele mod de zumbi lá do Call of Duty. É isso. Mas dá pra criar um plot legal. Vale para cenário zumbi. Vale para cenário zumbi. É meio macabrão assim, mas vale sim. Ah, tem uma série. Eu não acho que entra como cenário Eu me mutei. apocalíptico. Ou não, menina? Eu tava falando sozinho. Pai, gosta de motor? Volta, fala. Desculpa. É, não, é só porque foi uma coisa que a gente falou no começo. Que, tipo assim, quanto mais você se baseia na realidade ou naquilo que dá para se basear, ah, eu descobri essa planta aqui, que ela come outra planta, e você meio que usa isso para criar uma história e tal. Mestre X aí, Mestre X tá esperando a gente. De Boa olhar. noite, Mestre X, tudo bom? Então, eu não sei se entra como apocalíptico, porque acho que seria muito, muito, muito depois. Mas aquela série que eu acho que ainda tá passando, de Shannara Chronicles, eu acho que ainda passa. Ela Eu meio. acho que ainda tá. Ainda tá passando, né? Acho que eu vi a primeira temporada só. Acho que ela meio que pega isso, tipo, você tá muito depois de um apocalipse ali. Ele já veio, as coisas já aconteceram, pô, a Terra, o lugar lá, já passou por qualquer mudança que tinha que passar, natural ou não natural, e daí os protagonistas voltam. É uma história de apocalipse, pós-apocalipse, mas é aquela coisa já. Depois que o problema veio e se foi, o que acontece? E o legal do Shannara, aliás, boa lembrança, pra quem não assistiu, o Shannara Chronicles, ele é um mundo pós-apocalíptico de fantasia. Fantasia. Então ele aborda elfos e gnomos e meios elfos e etc. Só que no mundo pós-apocalíptico. E isso pra mim foi uma novidade muito bacana e Uma muito surpresa boa. interessante. Foi uma surpresa muito boa. Aliás, tem um easter egg. Aparecem dadinhos de RPG no episódio. Dadinhos Eu de RPG. fiquei muito louca, dei pulinhos e tal. Tipo, Falei, yay! tô falando de RPG. É uma pegada meio Numenera, mais ou menos, né? Nessa coisa de o apocalipse. Em Numenera você tem um cenário, que tem a Terra e já passaram, se não me engano, 8 civilizações já passaram. As pessoas que estão, os seres que estão agora na Terra são a 9ª civilização. Então meio que são vários apocalipses, talvez, se tratar como o apocalipse o fim de uma civilização, não sei. E as pessoas utilizam coisas do passado. Né? No Shannara tem exatamente isso. Então, tem uma parte que eles estão passando, tem tipo uma carcaça de um carro, um negócio assim, sabe? E tem essa cena que a Nina comentou dos dadinhos de RPG que o cara tira de uma bolsa, tira de um negócio e tem tipo uns dadinhos. Você, como jogador de RPG, fica tipo, yeah! É, aliás, os goblins são goblins? Não, goblins não, os gnomos lá. Qual que é o. Eu acho que é Goblin, não é Goblin não? Acho que não. Não? Acho Ah. que eles colocam como. Mas enfim, os goblins ou gnomos, mas eu tenho alguma certeza na minha cabeça que acho que é gnomos. Eles não são aquilo que a gente imagina, tipo criaturas baixinhas e tal. Eles meio que são criaturas mais pós-apocalípticas, assim. Então são humanos com uma cara um pouco mais deformada, com os respiradores, assim, é uma coisa mais misturada, que é muito bacana. O Odmil comentou aqui que gosta mais de pós-apocalipse, tipo Fallout, mais na zoeira. Meio que fazendo um paralelo com isso do Fallout da zoeira. Eu não sei se aquela. Não sei se aquela The 100 entra nisso. Eu acho que ela pega alguma coisa disso daí. Porque. Meio que eu tô. Quando eu falo de 100, eu tô falando de uma coisa mais próxima de Mutant, que a gente foi o primeiro papo que a gente teve. Porque é basicamente aquilo, né? Há uma arca, existem pessoas dentro dessa arca, existem recursos e. Só que a diferença é que essa arca tá orbitando, ela tá no espaço. E ela não vai dar certo porque as coisas acabam. E tem toda uma questão de população. Eu não sei se não nasce gente no 100. Não nasce pessoas. Não lembro. Nasce gente ou se não nasce. Enfim, não lembro. Mas o plot é que eles precisam. A Terra passou por um período nuclear, não sei se foi frio nuclear, não sei se foi uma bomba, enfim, passou por alguma coisa que acabou com a vida. E eles precisam mandar pessoas para lá para que vejam se tá possível, se é possível habitar de novo. Eles resolvem isso mandando os criminosos. Uma coisa meio assim, se morrer, né? Morreu, é criminoso, etc, etc. Tem umas camadas de críticas quando se para pra pensar nesse tipo de coisa. E E aí o plot é justamente esse, as pessoas voltando para a Terra e tentando tomar lá tentando tomar o planeta de volta. E uma coisa interessante que acontece, e que eu acho que isso é bem plausível de ser abordado no Mutants, de certa forma, muito plausível mesmo, é que quando eles chegam lá, eles conseguem sobreviver naquele local. É um spoilerzinho muito leve, porque no primeiro episódio isso acontece. Então, tipo, ok. No primeiro episódio, se não me engano. Sim, tem gente no planeta. A galera, a gente tá aqui nessa arca aqui, nós somos as últimas pessoas, não tem mais ninguém. Não, tem gente no planeta. Tipo, tem coisa lá. Não só seres, mas como pessoas. E uma outra coisa que acaba vindo disso é que uma vez que eles conseguem chegar lá, eles ficam nessa dinâmica de se eles avisam ou não pra arca que eles podem descer. Porque, tipo, se a gente já tá criminoso, se a gente já foi exilado, a gente foi mandado aqui pra morrer, por que que eu preciso avisar pra vocês que tá tudo bem? Vocês vão descer, eu vou voltar a ser criminoso, aqui eu sou livre. É uma. Um tipo de. Tá, cenário apocalíptico, pós-apocalíptico, que dá pra você pensar em termos de relações de pessoas, né? Você cria. Camadas de relacionamentos, camadas de questões pessoais, questões de grupos e questões de arca. Como você para pra pensar nesse tipo de coisa? Outra coisa que pode ser interessante de abordar é assim, hoje a gente deu mais foco nessas duas histórias que a gente pegou, né, do Mutant e do Red Dead Redemption Undead Nightmare, mas a gente tem mais uma porrada de referência que daria para falar sobre outro tipo de apocalipse. Então, se vocês querem falar mais sobre isso depois, a gente fala. Não necessariamente seja zumbi, não que necessariamente seja mutantes, sobreviventes. Tem muitas outras coisas para falar, como a gente já falou várias aqui no meio. E aí a gente aborda elas mais profundamente. Outra muito bacana é, por exemplo, uma história super tradicional que são os mundos apocalípticos. Né, os fins dos mundos com data para acontecer. Por exemplo, o dilúvio da Bíblia. Pois é. Tinha data para acontecer? O cara estava construindo uma arca, né, de onde vem essa arca? Esse lugar de salvação vem da arca da Bíblia, né? E ninguém está falando de religião aqui, pelo amor de Deus, É, tá, gente? gente. É uma história Narrativa. que uma Narrativamente. narrativa que todo mundo conhece, né? Isso. Então, a arca da Bíblia, o mundo ia acabar em água e tal. E o cara tem que construir uma arca pra galera sobreviver, né? A fúria dos deuses e tal. E outro exemplo que tem é a série da Netflix que chama The Salvation, que ela é sobre um meteoro que vai cair na Terra e o que que a galera vai fazer sobre isso e vai contar essa história disso. Também não é spoiler, é logo no começo e tal, mas. Para quem curte, é uma boa referência para dar uma conferida. Beleza. Só pra passar batido, como falou de possibilidade de fazer mais capítulos sobre o universo apocalíptico, sobre o mundo apocalíptico, porque tem muita coisa que dá pra falar. A gente tá só assim, rascunhando, rabiscando possibilidades, jogos, referências de cultura pop e tal. Dá pra se pensar. Quando você pensa no meteoro, você pensa num agente externo. Quando você pensa na fúria divina. De certa forma é um agente externo, né? Tem a possibilidade do apocalipse de máquinas, por exemplo, né? E você, sei lá, como uma grande referência para se pensar, você tem tipo o Exterminador do Futuro, aquela coisa que ele não só tá lidando com, ele coloca em alguns níveis até, na verdade. Você tem esse futuro que vai acontecer, você tem a questão de viagem no tempo. E toda aquela questão de o quanto. A questão determinista, né? O quanto eu no futuro sei do passado, eu posso voltar no passado para tentar alterar, e o que eu tô alterando? Se eu tô, na verdade, confirmando aquele futuro ou realmente fazendo uma mudança? Se o destino já tá escrito, esse tipo de coisa. E é um tipo de apocalipse diferente desse do que a gente tá falando. Ele vem. Tá certo que uma bomba vem da criação humana, mas tipo, você não faz uma bomba com o objetivo diferente de destruir coisas. Não tem o que fazer. É isso, é para isso. No caso de um apocalipse de máquinas, provavelmente começou com alguma coisa do tipo, estou fazendo um robô para te ajudar na limpeza de casa. É isso. Tô aqui, nossa, quero lavar aquela louça, não vou lavar, vou mandar o robô lá do Eu robô, vou mandar o Eu robô lá robô. do Eu Ah. robô e mandar fazer isso. E em algum momento a máquina falou não. Vou não. Tchau. Melhor ou Beijo. menos, vocês estão tudo errado. Aprende da internet igual o Ultron, que a humanidade deve morrer, porque sim, ele tem motivos, tem motivos. E, enfim, fica como referência para um próximo programa que a gente possa falar sobre mais mundos apocalípticos e pensar outras questões dessas possibilidades de mundos. O Mestre X fez uma pergunta muito interessante, cara, tinha que ter feito essa pergunta no começo, foi muito sensacional. Ele perguntou se o desastre tem que sempre ser o que leva ao mundo apocalíptico. Acho que não necessariamente, mas eu acredito que a narrativa do mundo apocalíptico é muito sobre o fim de alguma coisa ou uma grande mudança num panorama que você tem. Sabe, você tem alguma quebra de panorama e ela é uma grande quebra de panorama. Ela pode ser muito desastrosa, ela pode ser o começo de tudo isso. Então eu acho difícil separar. Se alguém tiver algum exemplo, por favor. Por favor, gente. Mas em algum momento essa história houve um rompimento da vida normal e aquela civilização se vê completamente mudada depois desse evento. Até uma coisa que não ficou tão óbvia, mas que eu achei super legal, foi o Planeta dos Macacos, o novo, Maneira dos né, o do macacos, nossa. Caesar, que ele tem toda a história e a parte do vírus destruindo o mundo só mostra no final do filme, que mostra aquele mapinha cheio de pontinho vermelho, né, que o mundo vai se espalhando e os próximos filmes vão abordando cada vez mais o que que é essa sociedade depois que os macacos evoluíram de novo? E depois que essa civilização, boa parte dessa civilização morreu. É spoiler, mas é o segundo filme, foi mal, enfim. É, assim, se você Assiste já o viu o primeiro e filme o lá segundo atrás, filme. né? Você já pegou esse spoiler lá de trás. Lá de filme de 30 anos atrás, aí você pegou esse spoiler. Mas já Mas. foram três filmes novos, então assiste aí um e dois. É um filme muito bom. Eu gosto muito do Caesar. Gosto do ator que faz o César, que é o Andy Andy Serkis. Serkis. É, não, mas o Caesar tá certo, gente. Ele tá errado, não. Mas. Não, pois é, essa pergunta não é X. Eu tô aqui pensando que o desastre tem que sempre levar o mundo ao apocalipse. Pô, não sei, cara. É justamente isso aí que a Nina falou. Não sei. É muito fácil você pensar esse tipo de coisa junta, né? Você pensar desacessadamente é meio difícil. Não sei, tô aqui Ah, pensando. o Berserk Grifão falou embaixo do Wall-E. E o Wall-E, ele é um mundo pós-apocalíptico em que o apocalipse não é nitidamente abordado. Porque você entende que os humanos foram embora da Terra depois que a Terra ficou cheia de lixo. Então ele é um apocalipse que aborda essa parte ecológica, que muitas narrativas desse tipo fazem isso. Pergunta ali, ó. Aí ele, o mestre perguntando. De repente o mundo consegue encontrar a cura, a tecnologia, alguma coisa que torna todos os seres imortais. Isso levaria a um mundo pós-apocalíptico, por exemplo? É uma mudança brusca e pode sim levar a algo ruim, mas não é diretamente ruim, né? Vamos pensar. Pergunta aí, cara. Isso pode levar a um mundo pós-apocalíptico? Assim, sim. Guilherme, seja bem-vindo. Sim, ele acaba levando ao mundo pós-apocalíptico. Se você for parar a pensar que apocalipse acaba sendo como a Nina falou, uma ruptura de alguma coisa, né? A ordem mundial, quando você tem uma cura, uma tecnologia, seja lá o que for, que deixa pessoas imortais, a ordem mundial muda. Então, se ela mudar, se essa cura, tecnologia, seja lá o que for para todo mundo, vai gerar um efeito. Se ela for para camadas, aí gera um outro efeito. E aí você tem situações diferentes, né? Quando você pensa, Pô, não é isso, mas eu vou usar como exemplo. Mas quando você pensa. Meu Deus do céu, é 1984? Que tem a pílula? 1984, né? Que, né, suprime emoções e tal, você gera uma quebra de coisas. E a sociedade ela tem que se refazer, né? Nisso aqui eu tô entrando já no caminho de distopia, que é outro tema, a gente já fala de É, distopia. a gente fala disso. A gente A já gente fala sobre fala disso. distopia. Aliás, se Mas. vocês querem falar sobre distopia na semana que vem, pode ser também, é só falar pra gente. E a gente já fala de distopia, já Distopia. fala de Conto da Aia, já fala de Jogos Vorazes, já fala de. Esqueci o nome desse que você falou agora, que eu esqueci. 1984, tem aquele filme Equilíbrio lá, 1984, loucão, né? é. E, mas é igual o Rafa falou, se você tem isso para uma parte da sociedade, para parte da sociedade vai estar tá ok, o mundo let it go, que bom, todo mundo vai sobreviver. Se outra parte da sociedade não tem isso, vai ser o fim do mundo para essa outra sociedade, né? Então. Olha aí, o Mestre X falou que aí é desastre social, desassociação. Crimes que não têm punição, etc. E que ele falou que vai montar uma mesa de RPG, que tá tendo muitas ideias, que ama a gente também te ama. E vai chamar a gente pra jogar. É, também. Essa parte é E, minha, mas. mas vai chamar a gente pra jogar. É. Mas, cara, é isso que a gente quer aqui, saca? No conversação. A nossa ideia é ir quebrando como essas coisas são construídas, esses jogos, essas narrativas, essas histórias são construídas, para que a gente continue fazendo outras narrativas. O Berserker Grifon falou que um exemplo disso é, por exemplo, 3%. A gente não falou do 3% porque ele é uma distopia, mas a gente pode falar, né, semana que vem. Porque ele é uma distopia que ele é isso. Ele é uma civilização que tem capacidade de sobreviver e uma outra civilização que tá vivendo na merda. Isso já é distopia. Isso de forma mascarada Mas. ainda também, né? Uma coisa É, meio, né? é. Que você tem que conseguir entrar lá. Mas entra também naquela história do Éden. Quando o Milton te fala sobre o Éden, e quando ele fala da praga, ele fala sobre pessoas que eram mais ricas, que fugiram pro fundo dos mares, pro subsolo, pro céu, etc. Então, você pode inclusive montar essa história desse Éden no Mutant, que são esses Édens de pessoas ricas que tinham condição e que fugiram. Então, essas duas coisas podem cruzar. Mas, gente, cara, só complementando, deixa eu dando uma olhada aqui, gente. Isso aí que a Nina comentou tá muito certo. É, a ideia da conversação é a gente literalmente está conversando. Tá? Não é porque a gente está aqui falando, falando, falando que em alguma hora alguém vai fazer uma pergunta e a gente vai parar para pensar, para responder, outras pessoas respondem. É isso aí mesmo, sabe? É uma grande roda de conversa. Só não está com a cerveja, mas é uma grande mesa de bar. A gente está apresentando, levando assuntos, pensando para poder. Se você gosta de narrar, se você gosta de jogar, se você gosta de escrever, ou só de você gosta de pensar em histórias, é essa a ideia. A gente ficar destrinchando coisas e desmontando, remontando, pensando o que leva certas coisas a acontecerem nas narrativas, nas histórias, por exemplo. Para poder fazer mais histórias. Fim das contas. Beleza? Beleza, acho que Vamos fechar, Nina? vamos. E sério, falem pra gente, ou aqui, ou no YouTube quando sair o vídeo, se vocês já querem falar sobre distopia, senão a gente vai continuar fazendo as nossas enquetes na página pra escolher os temas e tal. Então, vamos lá, Rafa, nossa agenda. Nossa agenda, vamos lá. É de hoje até terça-feira, caso a gente faça uma enquete. Então a enquete vai durar de hoje até terça-feira que vem. A gente já tá vendo se vai ser uma enquete, se vai ser algum tema novo. Lá no grupo do Conversação no Discord, a gente tinha perguntado sobre temas. E a Bruna Nora tinha comentado de tema. Deixa eu até olhar aqui, justamente o que ela tinha falado. Sobre a narração de aventuras que não são focadas em combate. Tá bem. A gente tá. Parece um tema bem legal pra se parar a pensar, porque é muito fácil você pensar em termos de RPG, né? É muito fácil você pensar em jogos que são baseados em combate, né? Que o combate movimenta a história, de certa forma. E um que não seja disso pode acabar sendo um certo desafio. Então, entra lá no grupo. Até se você está com o link aí, Nina, o convite. Enfim, a gente vai postar aí. Entra lá no grupo. Eu não tô com o do convite, mas eu tô com o resto. É, aliás, vamos fazer assim, já fica essa votação. O tema que a Bruna Nora pediu versus o tema de distopia. Mesmo que seja totalmente diferente, mas beleza, né? Já que ficou relevante. É, eu mandei no chat todos os nossos links. É legal vocês seguirem o nosso Instagram também, que é instagram.com/conversa.ação. É, que o Rafa tá falando de altos RPGs lá, volta e meia a gente fala alguma coisa lá. É, lembrem de ir no nosso YouTube, porque a gente precisa de seguidores lá e todos os nossos vídeos estão lá. Todas as conversas que a gente já teve estão todas lá no YouTube. E todos os gameplays que a gente fez até hoje também. Passei muito susto no de terça-feira. Assustei. No drain lá, né? É, Duran. Bizarro. É, então, falando nisso, às segundas esse vídeo, todos os vídeos saem no YouTube. Então, segunda meio-dia sai esse vídeo aqui editadinho, compiladinho e tal. É, às 20 horas tem jogo comigo. E a gente deve continuar, vai continuar jogando BioShock Infinite, tá? Tô jogando lá e comentando questões sobre a narrativa, assim, como a história se desenvolve e tal. Nas terças, às 20, tem o jogo com a Nina. Ela tem jogado Bastion e Rain. E as nossas streams agora, né, são às quintas, às 20 horas. Na semana que vem, por causa do jogo que a Nina tá participando na Blizzard Brasil, vai ser de novo às sextas-feiras. Vai ser de novo na sexta-feira, 20 horas. Então, pra semana que vem, tem o jogo da. É, vocês estão jogando Warcraft, né? Isso, Warcraft, Blizzard de heróis de RPG no cenário do Warcraft. Cenário de Warcraft. Bem legal, gente. Tá jogando de Pandaren, eu acho. Tô jogando Pandaren Ladina, tá bem Pandaren bacana. Ladino. É isso aí. Então, bom, acho que é isso. Já foi de recadinho. Você falou dos gameplay? Sei. Também não sei. Mas segunda-feira o Rafa joga, terça-feira eu jogo. 8 horas mais ou menos. Vocês vêm aqui assistindo nós jogando, que a gente conversa mais. Se quiser falar mais de Apocalipse, a gente joga falando de Apocalipse, a gente joga jogo de Apocalipse, a gente vê aí. É, pois é, exatamente. O meu jeito de dar recado foi muito bom. Mas é isso, galera. Tava bom, tava muito da hora. Muito bom mesmo, gente. É, eu vou deixar aí alguns links relevantes também. Vai estar na publicação no YouTube. Mandem um vídeo do YouTube para seus amiguinhos depois, para convencer a galera a fazer aquela mesa sobre RPG. É, e é isso aí. É isso aí, gente. Vambora. Beijão. Boa noite. Muito Beijos. obrigado pela participação de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.